avisado decolagem pista 17, vento 120 graus, 092. Decolado 1-4, sendo controle 1-1-9-3-5. 1-9-3-5, bom dia. Traffic Luiz, decolado 1-4, sendo controle 1-1-9-3-5. Escuta? Escuta, senhor. Como é que tá a situação do fogo aí? Tá muito crítica, acabou com o galpão da insinuante aqui todo, tá tudo sendo, tá consumindo tudo aqui, desabando toda a estrutura. Dá pra ver quantos carros de bombeiro tem aí? Nós já contamos aqui 5 carros, mas um... parece que são formiguinhas perto do incêndio, cara. Ok, sim. E o incêndio deve estar, por incrível que pareça, só começando. Já tem quase uma hora e meia que tá pegando fogo aí. É, e tem muito chão pra queimar ainda. Você tem seguro, né? É, graças a Deus, né? Espero que sim, né? Mas tá nos passando ao vivo aí, tá passando no Brasil inteiro as imagens. Sim. Pronto para cancelar o plano de aumento. Está pronto para o cancelamento, Eco Mike Serra. Eco Mike Serra, plano cancelado 1-7, reporte na final da 1-7. Atenta a fumaça na final da 1-7. Gente, atenta a fumaça, repassará na final da 1-7, Eco Mike Serra. base para a final da 197, trem baixo travado, eco mais terra. Eco mais terra, confirme se essa fumaça interfere na aproximação. Negativo. Ciente, eco mais terra autorizado, pouso pistão 197, vento 120 graus, 102. Ciente, autorizado, pouso, eco mais terra. 153 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 130 graus, 092. Aeronave 1 Romeo 44, no nordeste do aeródromo, 500 pés, não vai interferir com o seu tráfego. Palavras 32, sendo controle 119, visual 35. 935, obrigado, bom dia. 4208, 3 milhas do Albemar. Azul 4208, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 092. Pouso, 4208 azul na 10. Delta. Sim, direcionar, tem um ponto para táxi, Mike Eco Delta. Hotel. Livre, acionar, chama um ponto para táxi, Bravo Alfa Hotel. No solo 39, vira direita, chame solo 121 decimal 9. Solo 219308, boa. Golfe. Golf Liberty Sonar, chama o para táxi. Bom dia, autorizado o pouso, pista 1-0, vento 1-30 graus.